Portal do Arrocha. Isso é Naldinho e Leone, as vozes que machucam, bebê. Fico pensando em nós dois a noite inteira e choro depois de tanto medo de te perder e de algum dia te fazer sofrer. Tenho medo. Tenho medo. Você é minha vida. Te amo demais. Viver sem você eu não sou capaz. Por isso eu fico a pensar como seria se fosse me deixar. Tenho medo. Tenho medo. Só você pode tirar da minha cabeça. Só você pode fazer com que eu esqueça. Sei que tudo isso pode ser besteira, mas eu não tenho culpa por ter medo. Tenho medo. RP Entretenimento, Naldinho e Leone, as vozes que machucam. Alô, Johnny Cássio, alô, Rick Pimenta, meus empresários de luxo. Bora machucar, porque sofrer dói. De tanto medo de te perder e de algum dia te fazer sofrer. Tenho medo. E amo demais. Viver sem você eu não sou capaz. Por isso eu fico a pensar como seria se fosse me deixar. Tenho medo. Tenho medo. Só você pode fazer com que eu esqueça. Sei que tudo isso pode ser besteira, mas eu não tenho culpa por ter medo. Tenho medo. Só você pode tirar da minha cabeça. Só você pode fazer com que eu esqueça. Sei que tudo isso pode ser besteira, mas eu não tenho culpa por ter medo. Tenho medo. Alô, Adriano CDs, Iago CDs e Rickson CDs. Esses divulgam Naldinho e Leone 24 horas.